Residências. O mural de Ibicoala. Joga a mãozinha pra cima, um toque novo. Vamos, Gretinho. Fala, Bico de Ouro. Vamos, JPR. Fala, minha rapaziada. Vem, vem, vem, vem. Vou devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho. Não vai derramar nem um pouquinho. Vou devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho. Não vai derramar. Já tem um tempo, tanto tempo que eu chamei essa danada pra mexer. Mexer, mexer. Ela cresceu e aprendeu que eu ensino o que ela sabe fazer. Vem que é isso? Ai, mamãe, vai. Já tem tempo, tanto tempo que eu chamei essa danada pra mexer. Mexer, mexer. Ela cresceu e aprendeu, quer me ensinar o que ela sabe fazer. Olha a menina, Cida, ficou bem atrevida. Vou te desafiar, você descer bem devagar. Olha a menina, Cida, ficou bem atrevida. Desafiar você descer bem devagar. O desafio é muito fácil, mas antes que eu esqueça, é pra descer bem devagar. Com uma mãozinha na cabeça. Vou devagar, devagar. Vou devagar, devagar. Vou devagar, devagarinho. Não vai derramar nem um pouquinho. Vou devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Não vai derramar nem um pouquinho. Vou devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Vou devagar, devagarinho. Não vai derramar. Devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar. Joga pra cima, Bimetron. Alô, Tonão, Tonão. Tony Braz, Tony Braz. Bom, bom, bom. Papai, que é isso? Um toque novo ao vivo pra vocês. Vem que se me curtiu, vai, vai. Já tem tempo, tanto tempo que eu chamei essa danada pra mexer, véi. Mexer, mexer. Ela cresceu e aprendeu, quer me ensinar o que ela sabe fazer. Alô, Micael Lucas! Já tem tempo, tanto tempo que eu chamei essa danada pra mexer. Mexe, mano. Mexer, mexer. Ela cresceu e aprendeu, quer me ensinar o que ela sabe fazer. Olha a menina, descida, ficou bem atrevida. Vou te desafiar, você descer bem devagar. Olha a menina, é descida, ficou bem atrevida. Desafiar, então vá, vá, vá, vá. O desafio é muito fácil. Antes que eu me esqueça, é pra descer bem devagar. Com uma latinha na cabeça. Vou devagar, devagar. Vou devagar, devagar. Vou devagar, devagarinho. Não vai derramar nem um pouquinho. Vou devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Não vai derramar nem um pouquinho. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Não vai derramar. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Vou devagar, devagarinho. Vem, meu velho. É muito swing, é muito swing envolvido, rapaz. Diga esse hit, esse hit é de Micael Lucas, tu chora. É verdade. Alô, sacaninha, alô, papá. Vem, meu brancão. Sucesso.